Ficheiro 102, página 821. Lady Frances, não tendo conseguido causar nenhuma impressão em seu pai com as suas opiniões sobre conversas apropriadas à mesa de jantar, sussurrava agitadamente com a irmã mais nova, ambas olhando-me com mais suspeita do que o normal. Lord Lovat observou a minha pequena demonstração, fascinado. Sim, compreendo, disse. Os olhos rasgados de gato estreitaram-se ainda mais, olhando especulativamente para os meus dedos. E o que se pode fazer então a esse respeito, já que sabe tanto sobre o assunto? Pensei, franzindo a testa, enquanto rebuscava na memória. Eu, na verdade, nunca vira, muito menos tratara, um caso de prostatite. E não era uma condição que afligisse jovens soldados. De qualquer forma, eu lera textos médicos onde era descrita. Lembrei-me do tratamento, porque causara muita hilaridade entre os estudantes de enfermagem, que se haviam debruçado com um horror fascinado sobre as ilustrações gráficas do texto. Bem, prossegui, pondo de parte a cirurgia, há apenas duas coisas que se podem fazer. Pode-se inserir uma vareta de metal pelo pênis e subir até à bexiga para forçar a abertura da uretra. Enfiei o meu dedo indicador pelo círculo contraído. Ou pode-se massagear a própria próstata para reduzir o inchaço. Pelo reto, acrescentei de modo prestável. Ouvi um leve som sufocado próximo de mim e ergui os olhos para Jamie. Os seus olhos ainda estavam fixos no prato, mas uma onda rubra subia-lhe desde o colarinho e as pontas das orelhas ardiam púrpuras. Estremeceu ligeiramente. Olhei em volta da mesa e encontrei uma multidão de olhares fascinados sobre mim. Lady Frances, Aline e as outras mulheres fitavam-me com expressões variadas que iam da curiosidade à repugnância, enquanto todos os homens exibiam variações de horror revoltado. A exceção à reação geral era o próprio Lord Lovat, que esfregava o queixo pensativo, os olhos semicerrados. Proferiu, uma escolha tenebrosa. Uma vara pelo pau ou um dedo por trás, é? Muito provavelmente dois ou três, corrigi repetidamente. Ofereci-lhe um sorriso exíguo, conveniente. Ah! Um sorrisinho semelhante adornava a boca de Lord Lovat, que ergueu o olhar devagar, fixando os seus olhos azuis e profundos nos meus, com uma expressão de zombaria tingida de provocação. Isso parece curioso, observou serenamente. Os olhos rasgados desceram pelas minhas mãos, avaliando-me. Tenho umas mãos lindas, minha querida, disse, bem cuidadas, com dedos elegantes, delgados e longos, não é mesmo? Jamie colocou as duas mãos fragorosamente sobre a mesa e levantou-se. Inclinou-se sobre a mesa, aproximando o rosto até uns 30 centímetros do avô. Se o senhor está a precisar de tais atenções, meu querido avô, eu mesmo farei. Espalmou as mãos sobre a mesa, grandes e sólidas, cada longo dedo com o diâmetro aproximado de um cano de pistola. Não seria nada agradável para mim enfiar os dedos pelo seu traseiro velho e peludo, informou-o. Mas imagino que seja o meu dever filial salvá-lo de explodir num chuveiro de urina, não acha? Frances emitiu um débil guinchinho. Lord Lovat olhou para o neto com considerável desaprovação. Depois ergueu-se lentamente da cadeira. Não precisas te preocupar, proferiu secamente. Uma das criadas falou-á. Agitou a mão ao grupo, dando sinal para que continuássemos a refeição, e deixou o salão, parando para olhar especulativamente para uma jovem criada que entrava com uma bandeja de faisão fatiado. Com os olhos arregalados, Ela desviou-se para o lado para passar por ele. Um silêncio mortal recaiu sobre a mesa de jantar depois da saída de Lovett. O jovem Simon olhou-me e abriu a boca. Depois olhou para Jamie e fechou-a de novo. Clareou a garganta. Passa-me o sal, por favor, disse. E em consequência da lamentável enfermidade que me impede de atender pessoalmente a Vossa Alteza, envio pelas mãos do meu filho e herdeiro uma prova da lealdade. Não. Substitua por apreço. Uma prova do apreço que há muito nutro pela Vossa Majestade e Vossa Alteza. Lord Lovett parou, franzindo a testa para o teto. O que devemos mandar, Gideon? Perguntou ao secretário. Algo que pareça sumptuoso, mas não tanto que eu não possa dizer que se trata somente de um presente insignificante, sem qualquer importância. Gideon suspirou e limpou o rosto com um lenço. Um homem de meia-idade, robusto, com cabelos radiados e faces vermelhas e gorduchas, achava claramente opressivo o calor da lareira no quarto. O anel que o senhor ganhou do Conde de Mar, sugeriu sem esperança. Uma gota de suor caiu-lhe do queixo duplo sobre a carta que anotava, disfarçou-a e enxugou-a com a manga. Não é suficientemente valioso, ajuizou Lord Lovett, e carrega muitas associações políticas. Os dedos salpicados de manchas tamborilavam pensativamente sobre o cobertor enquanto cogitava. O velho Simon havia-se esmerado, pensei. Usava o seu melhor camisão de dormir e estava recostado na cama com uma impressionante panóplia de remédios dispostos sobre a mesa, providenciados pelo seu médico pessoal, o Dr. Menzies, um homem baixinho, com os olhos estreitados, que se punha a examinar-me com considerável ar de dúvida. Suponho que o velho Lord simplesmente não confiava nas capacidades de imaginação do jovem Simon, e montar aquela elaborada cena teatral para que o seu herdeiro pudesse relatar com credibilidade o estado de decrepitude de Lord Lovett quando se apresentasse a Carlos Stuart. Ah! Exclamou o velho Lovett com satisfação. Enviaremos o faqueiro de piquenique de ouro e prata. É bastante rico, mas frívolo demais para ser interpretado como apoio político. Além disso, acrescentou de modo prático, a colher está defeituosa. Muito bem, então, disse ao secretário. Vamos continuar com. Como é de conhecimento de Vossa Alteza? Troquei um olhar significativo com Jamie, que disfarçou um sorriso em resposta. Acho que lhe deste o que ele precisava, Sassenach, confessara-me ele enquanto nos despíamos, após o fatídico jantar da semana anterior. E o que foi? Perguntei. Uma desculpa para molestar as criadas? Duvido que ele se preocupe muito com desculpas desse tipo, afirmou Jamie secamente. Não. Tu ofereceste-lhe um meio de seguir nos dois sentidos, como sempre. Se ele tiver uma doença aparentemente importante e que o mantenha no leito, então não poderá ser censurado por não comparecer em pessoa com os homens que prometeu. Ao mesmo tempo, se enviar o seu herdeiro para a guerra, os Stuart darão a Lovett o crédito de ter cumprido a palavra. E, se tudo der errado, a velha raposa alegará aos ingleses que não pretendia prestar ajuda alguma aos Stuart, mas que o jovem Simon seguir em frente por conta própria. Soletre prostatite a Gideon, por favor, cara dama, pediu Lord Lovett, interrompendo os meus pensamentos. E trate de o escrever corretamente, seu idiota, lançou ao secretário. Não quero que Sua Alteza interprete erradamente. P-R-O-S-T-A-T-I-T-E, soltrei devagar, em favor de Gideon. E por falar nisso, como se sente hoje de manhã? Indaguei, aproximando-me e parando junto à cama do velho Simon. Muito melhor, obrigado, disse o velho Lord, rindo para mim, com uma generosa exibição de dentes falsos. Quer ver-me urinar? Agora não, obrigada, respondi eu, educadamente. Foi num dia límpido e gélido, de meados de dezembro, que deixámos Bolí para nos unirmos a Carlos Stuart e ao exército das Terras Altas. Contra todos os conselhos, Carlos continuara a pressionar e entrar em Inglaterra desafiando o tempo e o bom senso, bem como os seus generais. Finalmente, em Derby, os generais prevaleceram, os chefes das Terras Altas recusaram-se a prosseguir e o exército estava a retroceder em direção ao norte. Uma carta urgente de Carlos a Jamie insistia para que viajássemos para sul sem demora, para nos encontrarmos com Sua Alteza quando ele regressasse a Edimburgo. O jovem Simon, com toda a aparência de um chefe de clã no seu tartan carmesim, cavalgava à frente de uma coluna de homens. Os homens que possuíam montada acompanhavam-no, enquanto o maior número a pé seguia-o mais atrás. Uma vez montados, cavalgámos com Simon à frente da coluna até alcançarmos Cornar. Aí separar-nos-íamos. Simon e as tropas do clã Fraser dirigindo-se para Edimburgo. Jamie escoltando-me ostensivamente a Lallybroch antes de regressar ele próprio a Edimburgo. Ele não tinha, é claro, nenhuma intenção de regressar. Mas isso não era da conta de Simon. A meio da manhã, emergi de um pequeno grupo de árvores ao lado do caminho e encontrei Jamie a aguardar-me impacientemente. Cerveja quente fora servida aos homens de partida, a fim de os animar para a jornada. E embora eu própria tivesse descoberto que a cerveja quente era um pequeno almoço surpreendentemente bom, também descobri que tinha um efeito importante sobre os rins. Jamie resmungou. Mulheres! Como podem levar tanto tempo para fazer uma coisa tão simples como urinar? Fazes tanto alarido a respeito disso quanto o meu avô. Bem, da próxima vez podes vir comigo e observar, sugeri asperamente. Talvez me possas dar algumas sugestões úteis. Ele simplesmente resmungou de novo e virou-se de costas para observar a coluna de homens que passava, mas continuava a sorrir. O dia claro e luminoso levantara o ânimo de todos, mas Jamie estava particularmente de bom humor naquela manhã. Não era de admirar, estávamos a voltar para casa. Eu sabia que ele não se enganara ao achar que tudo correria bem. Aquela guerra teria o seu preço, mas se fracassáramos em impedir Carlos, podia ser que ainda salvássemos aquele pequeno canto da Escócia mais próximo de nós, Lallybroch. Isso talvez ainda estivesse ao nosso alcance. Olhei para a coluna de homens do clã que seguia atrás. 200 homens causam uma impressão considerável. 170, corrigiu Jamie distraidamente, pegando nas rédeas do seu cavalo. Tens a certeza? Perguntei curiosa. Lord Lovat disse que enviava 200 homens. Eu ouvi-o ditar a carta e afirmá-lo. Pois bem, não enviou. Com uma guinada do corpo, Jamie montou sobre a sela. Depois pôs-se de pé, sobre os estribos, apontando para o fundo da encosta mais adiante, para o ponto distante onde o estandarte dos Fraser, com a cabeça de veado no seu brasão, tremulava na dianteira da coluna. Contei-os enquanto esperava por ti, explicou. 30 homens montados lá à frente com Simon. Depois 50 com espadas largas e escudos, que são os homens da guarda local. E atrás, os colonos, com todo o tipo de armas, desde foices a martelos, nos seus cintos. E esses são 90. Suponho que teu avô esteja convencido de que o príncipe Carlos não os irá contar pessoalmente, observei cinicamente, tentando receber o mérito por ter enviado mais homens do que de facto enviou. Sim, mas os nomes entrarão nas listas do exército quando chegarem a Edimburgo, lembrou Jamie, franzindo o cenho. Aí é que eu vou ver. Segui-o mais serenada. O meu cavalo devia ter cerca de 20 anos e não era capaz de mais, para lá de um trote moderado. O cavalo de Jamie era um pouco mais vivo, embora ainda assim não pudesse ser comparado a Donas. O enorme garanhão fora deixado em Edimburgo, pois o príncipe Carlos queria cavalgá-lo em ocasiões públicas. Jamie atendera ao seu pedido, já que alimentara suspeitas de que o velho Simon pudesse muito bem ser capaz de se apropriar do belo animal, caso Donas ficasse ao alcance das suas garras vorazes. A julgar pela cena que se desenrolava diante de mim, a avaliação de Jamie da personalidade do avô não estava errada. Jamie primeiro cavalgara ao lado do secretário do jovem Simon e o que parecia, do meu privilegiado ponto de observação, uma discussão acalorada, terminou quando Jamie se inclinou da sua sela, agarrou as rédeas do cavalo do indignado secretário e o arrastou para fora das linhas, para a berma do caminho enlameado. Os dois homens desmontaram e ficaram parados, frente a frente, nitidamente exaltados. O jovem Simon, vendo a altercação, aproximou-se no seu cavalo, fazendo sinal para que o resto da coluna prosseguisse. Seguiu-se uma discussão acesa. Eu estava perto o suficiente para ver o rosto de Simon, rubro de contrariedade, o riso preocupado no semblante do secretário e uma série de gestos mais ou menos violentos da parte de Jamie. Observei aquela pantomima fascinada, enquanto o secretário, encolhendo os ombros, num gesto de resignação, desamarrava o seu alforje, remexendo no fundo, e retirava várias folhas de pergaminho. Jamie arrancou-lhes da mão e folheou-as rapidamente, o dedo indicador seguindo as linhas escritas. Pegou numa das folhas, deixando as demais cair ao chão, e sacudiu-a na cara de Simon Fraser. A jovem raposa pareceu desconcertada. Pegou na folha, examinou-a, depois ergueu os olhos, perplexo. Jamie pegou na folha de volta e, com um repentino esforço, rasgou o forte pergaminho ao meio, depois novamente e em seguida enfiou os pedaços na bolsa do seu quilt. Eu tinha estacado o meu pônei, que se aproximou do recesso para afocinhar entre os ralos resquícios de vida vegetal que ainda podiam ser encontrados. A nuca do jovem Simon estava de um vermelho vivo quando ele se virou para retornar ao cavalo e eu resolvi manter a distância. Jamie, novamente montado, trotou de volta ao longo da berma do caminho para se juntar a mim, os cabelos ruivos esvoaçando como um estandarte ao vento, os olhos brilhando de raiva acima dos lábios cerrados com força. Velhaco nojento! Cuspiu sem nenhuma cerimónia. O que fez ele? Perguntei. Inscreveu os nomes dos meus homens nas suas próprias listas, soltou Jamie. Como se fizessem parte do seu regimento Fraser, verme miserável. Os seus olhos deslizaram pelo trilho acima. Pena que já tenhamos chegado até aqui. Estamos longe demais para voltar e confrontar o impostor desgraçado. Resisti à tentação de incentivar Jamie a continuar a acusar o avô e, em vez disso, perguntei: por que faria ele uma coisa dessas? Só para fazer parecer que estava a dar uma contribuição maior ao Stuart? Jamie assentiu, a onda de fúria diminuindo ligeiramente nas suas faces. Sim, isso mesmo. Dar uma impressão ainda melhor, sem custo algum. Mas não apenas isso. O velho canalha ordinário quer tomar as minhas terras de volta. É o que quer, desde que foi obrigado a abrir mão delas, quando os meus pais se casaram. Agora ele acha que, se tudo der certo e ele for nomeado Duque de Inverness, poderá alegar que Lallybroch sempre foi dele e que eu sou apenas um pequeno rendeiro. A prova sendo que ele levantou homens da propriedade para atender ao apelo do Stuart. Ele pode verdadeiramente escapar impune disso? Questionei duvidosa. Jamie inspirou fundo e soltou o ar, a nuvem de vapor do seu hálito erguendo-se como fumo das narinas de um dragão. Sorriu com raiva e bateu ao de leve na bolsa à sua cintura. Agora não, já não pode, asseverou. Era uma viagem de 2 dias, de Bully até Lallybroch, com tempo bom, cavalos vigorosos e terreno seco, não parando para nada, além das necessidades de comida, sono e higiene pessoal. Nas condições em que viajávamos, um dos cavalos ficou manco, a 9 quilómetros de Boli. A chuva, a neve e o vento revezavam-se. E o solo pantanoso congelou-se parcialmente em placas de gelo escorregadio. Assim, entre um problema e outro, levámos quase uma semana até começar a descer a última encosta, que conduzia à casa da herdade de Lali Broch, enregelados, cansados, famintos, imundos. Estávamos sozinhos, apenas nós os dois. Murtagh fora enviado a Edimburgo com o jovem Simon e os soldados de Beaufort para avaliar a situação do exército das Terras Altas. A casa erguia-se, orgulhosa, entre as construções anexas, branca como os campos cobertos de neve que a cercavam. Recordei-me vividamente das emoções que sentira quando vira aquele lugar pela primeira vez. Na verdade, vira-o pela primeira vez sob a luminosidade de um belo dia de outono, não através de rajadas de neve e gelo, mas mesmo naquela hora parecia um refúgio acolhedor. A impressão de solidez e serenidade da casa era intensificada agora pela cálida luz de lampião que se derramava das janelas do piso térreo, um amarelo suave no cinzento cada vez mais escuro do começo da noite. A sensação de boas-vindas aumentou ainda mais quando segui Jamie através da porta da frente, deparando-me com o cheiro de fazer crescer água na boca de carne assada e pão fresco. Jantar! Disse Jamie, fechando os olhos de felicidade enquanto inalava os deliciosos aromas. Meu Deus, eu poderia comer um cavalo! Gelo derretido pingava da bainha do seu manto, criando pequenas poças no soalho de madeira. Eu cheguei a pensar que teríamos de comer um deles, observei, desatando os cordões do meu manto e sacudindo os flocos de neve já meio derretidos dos meus cabelos. Aquela pobre criatura que trocaste em Kirkinmil mal conseguia equilibrar-se. O ruído das nossas vozes atravessou o vestíbulo e uma porta abriu-se lá em cima, seguida do som de pés miúdos correndo e de um grito de alegria quando o pequeno Jamie avistou o seu homónimo no andar de baixo. A algazarra do encontro entre os dois chamou a atenção do resto dos habitantes da casa. E antes que nos dessemos conta, estávamos rodeados de abraços e cumprimentos à medida que Jenny e o bebê, a pequena Maggie, Ian, a senhora Crook e várias criadas acorriam ao vestíbulo. Que bom ver-te, meu querido, disse Jenny pela terceira vez, na ponta dos pés, para beijar Jamie. Pelas notícias que tínhamos do exército, temíamos que muitos meses se passariam antes de retornarem a casa. Sim, sublinhou Ian. Trouxeste alguns dos homens de volta contigo? Ou trata-se apenas de uma visita? Se eu trouxe de volta. Interrompido no ato de cumprimentar a sua sobrinha mais velha, Jamie olhou espantado para o cunhado, esquecendo-se momentaneamente da menina nos seus braços. Trazido à realidade da sua presença por um puxão dos cabelos, beijou-a distraidamente e entregou-ma. O que queres dizer, Ian? Perguntou. Todos os homens deveriam ter regressado há um mês. Alguns deles não voltaram para casa? Abracei Maggie com força, uma terrível sensação de mau agouro abatendo-se sobre mim, enquanto via o sorriso desaparecer do rosto de Ian. Nenhum deles voltou, Jamie. Proferiu devagar, o rosto comprido e bem-humorado, repentinamente espelhando a expressão sombria que via no rosto de Jamie. Não vimos nenhum deles desde que partiram contigo. Ouviu-se um grito no pátio da entrada, onde Reb e McNab pegaram nos cavalos para os guardar. Jamie girou nos calcanhares, dirigiu-se à porta e escancarou-a, inclinando-se para a tempestade do lado de fora. Por cima do seu ombro, pude ver um cavaleiro aproximando-se através das rajadas de neve. A visibilidade não era suficiente para ver o seu rosto, mas aquela figura pequena, musculosa, agarrada como um macaco à sela, era inconfundível. Veloz como um raio, dissera Jamie, e tinha claramente razão. Fazer a viagem de Bully a Edimburgo e depois até Lallybroch numa semana era uma verdadeira façanha de resistência. O cavaleiro que se aproximava era Murtagh, e não era preciso dom de profecia de Maesri para nos dizer que as notícias que ele trazia não eram boas.